sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? Caros ouvintes, bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 34ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje vamos centrar-nos em plágios. Não ouviram mal, amigos ouvintes. A emissão de hoje não vai ser centrada em qualquer época da história da música ou em algum artista ou evento. Vai ser dedicada, sim, a músicas supostamente originais e muitas delas com grande sucesso junto da maioria do público, mas afinal, quando sem querer ou não escutamos outra melodia de mais antiga, descobrimos que esses tais grandes sucessos não são assim tão originais quanto isso. Há uma base clara em canções anteriores, nem que seja só em parte da música, ou noutros casos, a cópia é mais que evidente, e isto acontece em várias gerações, tal como já disse no início, não nos vamos centrar numa época só. Começamos com um êxito recente do panorama internacional. Foram os Coldplay com Viva La Vida, música lançada em 2008, um grande hit, como os jovens dizem hoje em dia, mas ouçamos agora uma outra canção. Ai, parece quase a mesma. Não será a Viva La Vida? Parecia, mas não é. Esta é mais antiga, mas não muito. Foi criada em 2004, apenas 4 anos antes. Chama-se If I Could Fly, da autoria de Joe Satriani, que teve alguns entendimentos públicos com o grupo britânico, os Coldplay, por alguns trechos musicais serem deveras semelhantes, como certamente terão reparado. Mas escutemos então de Joe Satriani, If I Could Fly. em português. A banda nacional Rádio Macau lançou nos anos 80 o sucesso rock O Anzol. Ai, eu já tentei mandar pintar. Hã? Afinal, não é. Dava a sensação que era a continuação da melodia Anzol. Ai, eu já tentei mandar pintar o céu em tons de azul para ser original. Não. Definitivamente foi ilusão dos meus ouvidos. Afinal, a música que estava aqui a ser escutada era dos The Cure, gravada muito pouco tempo antes da canção dos Rádio Macau. Chama-se Just Like Heaven. França surgiu o agrupamento de música de dança Mojo, a produção dos gauleses que mais ficou na memória de cada um até hoje, foi lançada em 2000 com o nome Leire. We'll be right back. primeira melodia de 1982. Ai, já não terei ouvido estas notas antes. Parece que os Mojo foram copiar uma sequência de uma música criada quase 20 anos antes da sua Lady. Que marotos, que marotos! Segue-se agora em versão completa a melodia dos Chic, intitulada Soup for One. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje se trouxe em canções alegadamente originais, mas que são baseadas, pelo menos parcialmente, em melodias anteriores, os chamados plágios, que várias vezes originam discussões que chegam aos tribunais, em determinados casos. Perto do fim, mais um par de canções. A primeira é portuguesa, do agrupamento Perfume. Em 2008 saiu o single Intervalo. A meio da década de 90. Depois o amigo ouvinte tirará as suas próprias conclusões musicais. A canção de Alanis chama-se Your House. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. To your house, walked up the stairs, and I opened your door without ringing the bell. walked down the hall into your room where I could smell. Without permission, shouldn't be here. Would you forgive me, love, if I ain't seen your shower? Would you forgive me, love, if I laid in your bed? Would you forgive me, love, if I stay on? Took off my clothes, put on your robe, and I went through your drawers, and I found your cologne. Went down to the den, found your CDs, and I played your Jolene. And I shouldn't stay. If I didn't see in your shower, would you forgive me, love? If I laid in your bed, would you forgive me, love? If I stay all afternoon? I burned your incense, I ran a bath. I noticed a letter that sat on your lips. It said, "Hello, love, I love you so, oh, love, meet me in me." If I cry out.